Saúdo o povo de Deus com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero convidá-los, amados, para o Evangelho de João, nós lermos um versículo da palavra de Deus, no versículo de número 37. Evangelho de João, no capítulo de número 6, versículo de número 37. Glória a Deus. Os irmãos que acharam podem dar glória a Deus. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém? Tomem assentos, por gentileza. Bendito seja o nome do Senhor, que merece nesta noite toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Quando nós reverenciamos a Deus e o presenciamos através da manifestação, quando Ele se manifesta, quando louvamos o Seu nome, algo assim lindo, maravilhoso, sobrenatural de Deus na nossa vida, que nos edifica, que nos fortalece e que nos faz estar encorajado para um dia mais vivermos neste mundo em que nós estamos palmilhando até chegarmos ao grande dia, o dia de sermos perfeitos. Nós louvamos ao Senhor porque nesta palavra do evangelista João, que faz menção de dar referências a uma palavra de Cristo, dizendo: aquele que o Pai me dá, de maneira nenhuma eu lanço fora. Eu louvo a Deus também porque esta palavra, ela é cabível a cada um de nós que aqui estamos. Ela se enquadra a cada um de nós que aqui estamos. E diante deste versículo, eu gostaria de tecer alguns comentários da Bíblia Sagrada, que estão no capítulo 7 de Marcos, entre os versículos de número 24 até o versículo de número 30. Nós encontramos uma cena inusitada, não muito comum, mas uma cena que nos chama a atenção para uma situação que nos leva a entender de emergência. Eu lembro quando eu trabalhava na área secular e nós consideramos nosso primeiro dia de semana, que é o domingo, e é o nosso dia de descanso, mas o nosso dia útil de trabalho é a segunda-feira. E normalmente, segunda-feira, quando nós vamos ao trabalho, nós não estamos assim com todo aquele ânimo, aquela disposição. E algumas vezes, quando nós vamos para o nosso campo de trabalho, ainda encontramos ali pessoas que estão com autoestima mais baixa do que a nossa. E ao invés de nos estimularmos para nós sermos pessoas produtivas, ainda davam palavras de desânimo, que chegava no final da tarde nós estávamos mais cansados do que quando nós chegamos na empresa. Não pelo que nós trabalhamos, mas porque aquelas mensagens que nós recebíamos fazia assim com que nós não produzisse da melhor forma como nós deveríamos produzir. E aí, a partir do ano de 1990, começou a entrar o sistema de globalização em nosso Brasil e começou a ser aplicado o TQC, que é o Total Quality Control, uma qualidade total das empresas, qualidade total de funcionário, qualidade total de produção, de produtos. Aí nós participamos de alguns cursos e as pessoas que nos orientavam a respeito dos cursos diziam que nós deveríamos ser as mais positivas possíveis. Só que diante de tanta situação em que nós procurávamos dentro de nós mesmos achar uma autoestima, chegar para o nosso patrão e desejar bem na segunda-feira aquele bom dia tão profundo, nós já chegávamos desanimados. E diante de tantas circunstâncias, ainda fomos orientados, trabalhamos, Deus abençoou. Mas o mundo assim, nos dias atuais, não mudou muito, não. Quantas vezes nós chegamos na segunda-feira e encerramos a semana dizendo, graças a Deus, acabou. Porque vai chegar o final de semana e eu vou estar descansando. Mas a pessoa que tem prazer no trabalho que faz, ela não espera ver segunda-feira chegar para que novamente possa mostrar que ele é produtivo, mostrar que ele é bom. E olhando para este capítulo 7 do Evangelho de Marcos, nos vem aqui na mente, na memória, talvez quantas palavras de desânimo, quantas informações negativas uma certa mãe, ela recebeu, dizendo, a tua filha está perdida, o teu caso não há mais solução, está acabado. E neste capítulo de número 7, versículos 24 a seguir, fala de uma mulher que não conhecia Jesus. Ela participava, morava entre as redondezas de Tiro e Sidom, e ela era grega, ou seja, morava na Grécia. Mas Jesus veio para os judeus, e os judeus não se davam com os gregos. E agora, talvez, como hoje é dia 1º de novembro, supondo-se, imaginando-se, que no dia 1º de janeiro, a mãe se acorda. E quando olha para o quarto, minha filha está dormindo. Minutos depois, o café está preparado, a filha se acorda endemoniada. Isto é no primeiro dia do ano, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia. Quem sabe, esta mulher muito religiosa, ela foi procurar algumas ajudas e nenhuma das ajudas que ela tentou procurar, ela teve sucesso. E as pessoas, no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo, diziam para ela, não vai dar certo, a tua filha está miseravelmente perdida, endemoniada, não tem esperança. Há uma desgraça para você na tua casa e você tem que caminhar com isso aí até a morte. Mas interessante quando João falou assim que Jesus mencionou esta palavra, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Nós também estávamos enquadrados numa vida miserável, perdido, sem salvação, mas Jesus nos resgatou e ele não abre mão de mim nem de você. E essa mulher não conhecia Jesus. De repente, Jesus aparece na história pregando um evangelho diferenciado, pregando uma esperança diferenciada, nada a ver com globalização, nada a ver com aquele patrão rígido, ou de repente um patrão esperançoso que você vai ser um funcionário polivalente que de repente vai produzir por 10. E assim ele abre mão de 9 para ter só você com o salário de 1. E você fazendo serviço de 10. Mas um evangelho diferenciado, um evangelho de mudança, de impacto, um evangelho de poder, de graça, um evangelho de autoridade, um evangelho que pregava-se através da humildade, do amor, das virtudes. E uma certa vez, esta mulher percebeu que havia um rebuliço na sua terra. E Jesus levanta-se de um lugar onde ele estava e vai então para os termos de Ciro e Sidom. E quando chega numa determinada casa, Jesus queria estar tranquilo. Ele queria ficar sozinho. Ele queria estar só, porque não é fácil. Todos os dias da sua jornada, do seu ministério, pessoas querendo estar ao lado dele, pessoas querendo pegar nele e empurrando para poder receber dele alguma virtude. cansa, cansa muito. E Jesus queria descansar, e ele chegou numa determinada casa, e não queria que ninguém soubesse, versículo número 24. Mas interessante que, mesmo que Jesus esteja em silêncio, mas se ele está presente, algo é diferente. Mesmo que Jesus não fale uma palavra, mas se ele está presente, a sua presença ela é impactante e chama então a atenção de muitas pessoas. E então, de repente, uma determinada mulher soube que Jesus estava na casa de um determinado homem. E esta mulher, desde janeiro, sofrendo, a sua filha miseravelmente endemoniada, quebrando tudo o que tem dentro de casa, possessa, legiões de demônios. Quem sabe fosse numa segunda-feira de manhã ou numa quinta-feira à noite. Não se sabe, a Bíblia não diz o tempo. Mas, diante de tantos dias que ela correu, vamos aqui olhar que fosse numa quinta-feira à noite, ela descobriu Jesus está na casa e eu quero que ele então olhe para mim. E esta mulher, quando soube que Jesus estava ali, no Evangelho de Mateus, Mateus diz que ela se prostrou-se aos pés de Jesus e adorou. Ela se prostrou-se aos pés de Jesus e adorou. E Marcos diz que ela lançou-se aos pés de Jesus. Se jogou nos pés de Jesus. Num gesto de humilhação, num gesto de humildade, num gesto de reconhecimento de que ela não era nada e que aquele que ali estava tinha tudo e era tudo. Interessante é que Jesus observa aquela mulher e logo em seguida os discípulos queriam despedir aquela mulher. Eles falaram: Jesus, manda embora. E Jesus disse para aquela mulher: querida, ou mulher, não é lícito pegar do pão que é dado para os filhos e deitar aos cachorrinhos. Jesus não estava chamando ela de cachorro, mas sim porque na figura, em relação ao povo de Israel, não era lícito dar então o pão a outras nações sem primeiro dar para a nação de Israel, porque ela não fazia parte do povo de Deus. Mas aquela mulher, ao receber aquela palavra, peraí, este camarada veio aqui nesta minha cidade, no meu país, na minha nação, eu venho pedir misericórdia e ele ainda me chama de cachorra. E é uma cena que eu começo a observar, e quando ela está nos pés de Jesus, ela lançando-se aos pés de Jesus, Jesus pronuncia palavras tão duras e difíceis para ela, que não é fácil nós ouvirmos palavras tão difíceis, mas a necessidade dela era muito maior, era muito mais pesada, muito mais firme do que aquelas palavras que Jesus estava dizendo para ela. Ela tinha uma filha em casa. E não era uma filha como você. Não era um filho como você que vem de paletó e gravata, sapato alto, roupa bonita para a igreja, Bíblia debaixo do braço. O pai sabe a hora que você entra e a hora que você sai dentro de casa. O pai confia em você. Mas era uma filha possessa de demônios. E ela estava preocupadíssima, não sabia mais o que fazer. Mas ela ouviu falar de Jesus, foi ao encontro de Jesus, lançou-se aos pés de Jesus, ouve as palavras de Jesus que dizia: não é lícito pegar do pão dos filhos, das crianças e deitar aos cachorrinhos. Mas a mulher foi tão humilde, ela disse: mas Senhor, os cachorros também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ou seja, apenas uma pequena palavra tua e a minha filha será liberta. E imediatamente Jesus olha para aquela mulher e diz para ela: ei mulher, vai, levanta-te, porque a tua filha já está curada. A tua filha já está liberta. A tua filha já não está desse jeito que você aqui tentou me passar. E Jesus olha para os discípulos e para outros que ali estavam e ele diz estas palavras: não foi vista tamanha fé como a fé desta mulher em Israel. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Acreditar naquilo que nós não vemos não é fácil. Você receber aquilo que você não tem, mas você deseja ter, não é fácil. A fé precisa acreditar. E aquela mulher, com diante de tantas palavras negativas, diante de tantas posições que passaram para elas durante o ano todo, ou durante a vida toda, você está perdida, tua filha está endemoniada e vai morrer assim, somente quando o Messias vier. Mas Jesus para eles não era o Messias, mas de repente Jesus aparece e diz para ela: vai, a tua fé te salvou, a tua filha já está liberta. E quando a mulher chega em casa, a filha que outrora estava endemoniada, agora está curada. E vamos passar um pouco mais à frente no capítulo número 9, do mesmo Evangelho. E quando eu olho para esse capítulo número 9, eu fico impactado de ver o poder de Deus operando através da pessoa que adora o nome do Senhor. Jesus sai com os discípulos, vai para uma certa região, e de repente ele percebe, Jesus está só e percebe um alvoroço no meio da aldeia. E ele chega perto e de repente aquele alvoroço, um homem sai daquele bolo, daquele bolo de pessoas que ali estavam, daquele alvoroço de pessoas que ali estavam, vai ao encontro de Jesus. E Mateus mais uma vez faz questão de mencionar que este homem, ele se lança aos pés de Jesus e adora a Jesus. Ele adora a Jesus. E ele diz: Senhor, o meu filho está doente, meu filho está enfermo, ele sofre de uma doença que nós aqui chamamos de epilepsia. E por causa desta doença, este meu filho anda mudo. E o diabo pega nele, quando o diabo pega nele, ele começa a espumar. E esse demônio que pega nele, lança ele no fogo, lança ele na água, faz de tudo para destruir. E eu já tenho sofrido com este meu filho há muito tempo. E eu quero que tu libertes. E Jesus disse para aquele homem: se tu podes crer, versículo de número 23 do capítulo 9, tudo é possível ao que crê. Digam comigo: tudo é possível ao que crê. Está fraco. Está fraco ainda. Você crê? Você crê no milagre de Deus? Você crê na presença de Deus? Permita-me aqui, irmãos, dizer que há muitos que creem apenas da boca, mas o coração é incrédulo. A mente é duvidosa. E depois começa a questionar. Deus não vai curar. Eu duvido que Deus faça isso. Eu quero ver se realmente Deus vai fazer. Mas é que você não está na pele deste pai. Você está, como diz o ditado, no couro deste homem, que sofre a vida inteira, de manhã, tarde e noite, só percebe que seu filho está em casa quando o filho está dormindo. Mas quando amanhece, o diabo leva o rapaz para o cemitério, leva o rapaz para se jogar no meio da água, e lá vai o pai de manhã cedo correr atrás do filho, amarrar o filho para que o filho não morra. O amor de um pai é muito mais profundo do que aquilo que muitas vezes nós achamos que temos, do que achamos que temos, o que achamos que somos. Um certo tema que colocaram numa congregação diz que o amor nos leva longe. E realmente é. O amor nos leva muito longe. E o amor deste Pai levou então a estar na presença de Jesus diante de tanto tempo que ele passou. E às vezes os vizinhos passavam e diziam: coitado do seu fulano, está morto. Isso aí, olha, vai viver a vida inteira. O médico não cura, não tem medicina que restaure, não tem ninguém que faça alguma coisa diferente. Mas na esperança daquele homem, talvez aqui ele dissesse: eu creio que um dia este meu filho, ele vai estar do meu lado me ajudando, eu vou estar do lado dele apoiando, eu vou estar do lado dele ajudando ele, e eu sei que um dia ele vai ser advogado também. Porque nem um pai, nem uma mãe quer que o seu filho seja um derrotado, seja uma pessoa deprimida, seja uma pessoa que viva de cabeça baixa, seja uma pessoa que viva entristecido e magoado. Mas o pai quer que o filho seja o melhor, e os nossos pais queriam que nós fôssemos o melhor, e você está aqui nesta noite porque você é o melhor, e Deus te formou o melhor, e porque Deus colocou você nesta noite como o melhor. Mas este pai tinha um filho endemoniado, possesso, espumando, se batendo, cheio de demônios. E por que aquele alvoroço então? Por que aquela coisa que havia acontecido antes de Jesus perguntar para ele se este homem cria em milagres? É porque aquele homem chegou na pessoa errada. Em vez de chegar em Jesus primeiro, chegou nos discípulos. E os discípulos disseram: sai em nome de Jesus, nós te ordenamos em nome de Jesus. Mas não saía coisa nenhuma, porque Jesus estava ali. E era para que se manifestasse a glória de Cristo na vida daquele homem. Então Jesus disse para aquele homem: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Talvez você está desde janeiro sofrendo com o teu problema, e você chegou aqui hoje dizendo: Senhor, eu quero renovar o propósito. Mas Deus está dizendo: se tu creres, tudo é possível ao que crê. Ele tem milagres para você nesta noite. Ele tem restauração para você nesta noite. Ele tem poder para você nesta noite. Ele tem graça para você nesta noite. E a Bíblia diz que esse homem estava ajoelhado, prostrado diante dos pés de Jesus. Mas nós queremos o milagre, mas não queremos o Senhor do milagre. Interessante isso. Milagre é bom, poder é bom, glória de Deus é bom, mas nós não queremos buscar. Não temos a capacidade de ficar 15 minutos, contando no relógio, esperando que o celular bata nos 15 minutos o despertador para que você se levante. E então você não coloca o teu celular, você não coloca o teu despertador, e quando você dobra o teu joelho, um minuto, você pensa que é 10, você se levanta. Graças a Deus, orei bastante. Mas aquele homem estava necessitando de uma ajuda, ele estava precisando de uma socorrência divina, e ele agora encontra Jesus. E a primeira coisa que ele faz ao encontrar Jesus é se humilhar. E ele se prostra na presença de Jesus, e ele derrama as suas lágrimas na presença de Jesus. Não sei se era na segunda, na terça, na quarta, mas talvez fosse na quinta noite, como nesta noite de vitória. Ele se lançou-se nos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ele começou a adorar e com lágrimas clamava e dizia para o Senhor: eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Eu preciso crer. Eu tenho ouvido e visto homens de Deus, profetas de Deus, profetizando que antes do arrebatamento da igreja, Deus vai levantar paralíticos de cadeiras de roda. Teremos aqui um estoque de muletas, bengalas. Teremos, mas nós precisamos crer nisso. Mas para crer precisamos adorar ao Senhor. E eu louvo ao Senhor porque os irmãos que aqui louvaram a Deus diziam, num testemunho que aqui à tarde teve uma experiência com o Senhor, e o irmão perguntou para Deus: Deus, quando é que vai acontecer? E Deus respondeu para ele: quando vocês começarem a me adorar. Não foi isso, querido? Se nós queremos que o resultado aconteça na nossa vida, vamos adorar. O que é adoração? Adoração é elogio, adoração é prestar um culto de reverência a Deus, estar ajoelhado diante dele e dizer: Senhor, eu creio nos teus milagres, e com lágrimas buscar a misericórdia do Pai. Aleluia! E Jesus, vendo que a multidão concorria, ou seja, empurrava ele de um jeito para o outro, Jesus repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito imundo, é surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Os homens ficaram admirados. Naquele instante, a Bíblia Sagrada diz que aquele moço começou a clamar e a gritar, e o demônio começou a se manifestar na vida daquele moço, e começou a se bater no meio daquela multidão, e a Bíblia diz que de repente aquele menino ficou como morto. Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. Roubar a tua paz, roubar a tua esperança. E como ele não consegue com você, ele vai com tua família. Ele vai buscar o teu filho. Vai buscar a tua esposa, que muitas vezes não ora. Vai buscar o teu marido, que não quer saber nada de Jesus. Então o diabo não pode com você. Vai através daqueles que estão ao teu lado, para tentar te ferir, para tentar acabar com você. Mas nesta noite eu profetizo pelo poder da palavra de Deus, que o Senhor coloca por terra todo o espírito de demônios, e você vai ser vitorioso, e o nome de Jesus Cristo vai ser glorificado. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam: está morto. Este Jesus veio, em vez de curar, matou o menino. Mas Jesus é inteligente. Deixou as pessoas pensarem desse jeito. Mas Jesus pega pela mão e ergueu o menino. E o menino se levantou. E quando entrou em casa, no versículo 28, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? Jesus simplesmente diz: esta casta, esta multidão, esta quantidade enorme de demônios, não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e com jejum. Não estamos falando aqui sobre expulsar demônios, mas estamos falando sobre fé. O homem havia corrido atrás de milagres e não havia conseguido. A medicina talvez enganou aquele homem, e aquele homem desesperado: meu filho, para ele não há mais solução. Mas aquele homem creu no milagre de Jesus, aquele homem creu no poder da palavra do Senhor, e Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, por causa daquela atitude de adoração e por causa da fé que havia no coração daquele homem, Jesus curou o filho. Voltando para o capítulo 7, a mesma coisa aconteceu com aquela mulher grega, ou sirofinícia, que havia em casa uma filha que estava endemoniada. Deixou-se batendo, talvez presa no quarto, ou com uma pedra, não sei se morava em caverna ou coisa parecida, mas foi ao encontro de Jesus. Quando viu Jesus, colocou-se de joelho perante a presença do Messias e disse: Senhor, me socorre. Sabe por que os milagres não acontecem mais na nossa vida? Sabe por que os milagres do Senhor não acontecem mais em nossos meios? Porque nós não nos achegamos a Deus com os nossos corações voltados e crendo nos milagres que Ele vai resolver. Mas uma atitude pode mudar tudo. Uma atitude pode mudar tudo. A mesma atitude que teve a moça, ou seja, a mãe, E a mesma atitude que teve o pai. E as pessoas dizendo, você não vai dar certo aqui nesta empresa, ou teu filho está morto, ou você não vai ter sucesso aqui. Você pega tudo aquilo que estão te dizendo, aproveita somente o que é bom e o que é ruim, você lança fora. Mas você, para você mesmo, se diz, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou conseguir. Deus ainda vai fazer o sol nascer para mim. Ainda vou sentir o orvalho de chuva cair sobre a minha terra. Eu sei que plantação nova será fortalecida em meu jardim. Eu sei que Deus vai me abençoar. Eu sei que talvez os médicos aqui estão desenganando a minha filha e meu filho. Mas eu creio que um dia alguém vai chegar nesta cidade e vai mudar a história do meu lar. E este alguém entrou nesta noite de quinta-feira para dizer que a história da tua casa pode mudar se você apenas crer e apenas adorar o nome dele. Deus é Deus. Deus é Senhor. Deus é eterno. Jesus diz, de maneira nenhuma eu lançarei os que Deus coloca para mim, lançarei fora. Deus não abre mão de você. Você é importante, por isso que você está aqui. Você veio aqui, por isso que Deus te ama. Você veio aqui porque Deus tem um propósito na tua vida. Mas propósito de te levantar. Propósito de fazer você andar olhando para novos horizontes e dizer, Senhor, muito obrigado porque eu consegui. E eu sei que tu tens mais para me dar. Agora imagine, se você puder visualizar isso. O pai sai da presença de Jesus, com o seu filho abraçado, e depois tinha uma quantidade de vidas, de anos, para dizer para o filho, meu filho, você não se lembra, mas você era assim, deste jeito, o diabo te usava, o diabo te lançava no fogo, o diabo te lançava na água para destruir. Eu clamei para uma multidão de deuses, eu clamei para uma multidão de pessoas, mas ninguém pôde me ajudar. Mas um tal de Cristo, um tal de Messias que os judeus pregam, eu vi ele e ele disse que haveria de mudar a tua história. E ele perguntou para mim se eu cria, mas o meu amor é tão grande por você que eu disse que eu cria no milagre dele. E o milagre aconteceu, hoje você está liberto. Deus tem milagres para acontecer e para realizar na nossa vida. O que é que nós precisamos fazer é apenas crer. Apenas crer. Antes de me casar, eu estava passando por uma situação muito difícil. Situação de aflição. E eu me lembro que uma determinada data, eu entrei num propósito com o Senhor. O futuro pastor Emerson falou sobre o propósito de 7 quintas, 3 quintas-feiras, 2 quintas-feiras, o ano inteiro de quinta-feira de propósito. E eu fui 9 meses. Não que eu tinha propósito de vontade de ficar sofrendo 9 meses. Eu queria que acontecesse um milagre já no dia seguinte. Mas é que Deus foi trabalhando na minha vida, Deus foi me moldando. E à medida que isto foi acontecendo, eu fui amadurecendo, Deus foi me abençoando. Mas durante 8 meses, eu só pedia ao Senhor. Senhor, eu quero porque eu quero, eu quero porque eu quero. E era de manhã, de tarde, de noite. Chegava da igreja, dobrava o meu joelho, lia a palavra do Senhor e orava 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 15. Não estou aqui fazendo propaganda, não. Mas é porque eu tinha tanta necessidade daquilo. Eu queria tanto o que estava no meu coração, que eu queria que Deus fizesse aquilo mais rápido possível. Mas um determinado irmão, um colega meu, ele estava lendo um determinado livro, em que o autor do livro disse que ele estava grávido de uma escrivaninha, estava grávido de uma bicicleta, e essa gravidez durou 9 meses, e eu não sabia. E quando este irmão chegou para mim e falou a respeito disso, eu fiquei bravo com o irmão, claro, no bom sentido, ferido, porque eu estava passando uma situação tão difícil. Aquele camarada vem e ainda me fala isso. E o Espírito Santo, numa determinada noite, e eu não imaginava, mas quando realmente estava completando o último dia do 8º mês, o Espírito Santo falou comigo, por que você não inverte ao invés de você pedir agradecer. Mas eu cheguei, mas Senhor, que loucura, agradecer por aquilo que eu não tenho. Mas o Espírito Santo, se você crê, eu vou te dar. E eu comecei a orar, mas agora não mais a pedir, mas sim a agradecer. E comecei a agradecer. Aquelas uma hora que eu fazia de oração, 40 minutos, 30 minutos, eu só agradecia. 40 minutos só de gratidão. Eu ia para a igreja, aquela oração de 5 minutos, 10 minutos que nós fazemos, ou procuramos fazer antes do culto, de joelho dobrado, eu fazia: Senhor, eu te agradeço por causa disso, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Quando completou 9 meses, parecia que eu estava no quarto de hospital com o neném no colo. Jesus estava me dando a bênção naquele dia que estava completando 9 meses. Eu estava grávido de uma bênção e eu não sabia. Mas que é isso? Isso é heresia? Não é. Nós queremos bênçãos e precisamos crer que ela virá. Mas para isso, antes de pedir, devemos agradecer e confiar que Ele tem poder para dar. Aquele homem não tinha recebido o milagre, mas ele primeiro adorou a Deus e disse: eu creio que tu vais restaurar a vida do meu filho. E o filho foi liberto porque ele creu e adorou. Aquela mulher, a mesma coisa: eu creio que tu vais restaurar a vida da minha filha, e por isso eu estou te adorando. Se você quer ter a tua vitória, então adore ao Senhor nesta noite. Se coloque de pé comigo, por gentileza. E eu quero voltar novamente aqui para João 6,37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Deus olhou para a terra e viu que o mundo era informe. E nesta informidade colocou o jardim, no jardim plantou você, o homem. Você é meu, eu te remi, te restaurei. Agora eu quero que você venha. E eu vou te dar para o meu filho, porque através do meu filho eu vou restaurar a humanidade. E você vai ser uma bênção na mão dele. E Deus pega, dá você para Jesus. E Jesus diz para você: o que o Pai me deu, o que Deus me deu, de maneira nenhuma eu vou lançar fora. Falando da importância que você tem. Agora, eu quero fazer um convite a você. Você é importante, você sabe disso. Você é crente, você não é crente, mas você acredita nos milagres de Deus, você acredita no poder do nome do Senhor, você acredita no que Deus pode fazer e realizar na tua vida. Mas eu quero convidar você para você tomar uma atitude diferente nesta noite. Eu sei que foi feito o convite aqui para uma renovação de propósitos ou propósitos novos. Mas eu quero convidar a você para você vir agradecer a Deus pela tua bênção que Deus já te deu, pelo problema que você acabou de ter solução, porque Deus tem poder para restaurar. Eu quero convidar a você para você, ao invés de pedir, ao invés de gemer, de chorar aos pés do Senhor, pedindo, pedindo, pedindo, mas que você venha aqui à frente. Eu quero que você venha apenas para agradecer. Eu quero, Senhor Deus, agradecer pela solução do problema. Eu quero agradecer, Senhor Deus, pela restauração da minha família. E até mesmo daqueles que iniciaram os propósitos, que ainda não receberam. Mas se você crê no poder do milagre do Senhor, eu quero que você não venha mais pedir, mas que você venha acreditando e crendo que Deus já te deu, e dando glórias ao nome do Senhor porque você já recebeu. Não precisa você gritar, chorar, aqui pular, dizer: Senhor, eu creio. Não. Na tua alma, no teu coração, você vai abrir o teu pulmão, a tua boca, e você vai dizer: Senhor, eu creio de todo o meu coração, com toda a minha alma. Eu creio no teu milagre, eu creio na tua bênção, eu creio que eu vou sair daqui abençoado. Eu creio que vou ser abençoado hoje, amanhã, depois. Mas não desista. Não que eu vou te limitar, mas o que Deus está me dizendo, que em menos de 30 dias, você vai crer, e o milagre de Deus vai acontecer na tua vida. Você crê nisso? Então quero que você curve a tua cabeça, eu vou orar por você. Enquanto eu oro, os obreiros vão sair e vão impor as mãos. Aleluia. Você vai apenas agradecer. Você vai louvar o nome do Senhor. Você vai agradecer a Deus pela vitória, pelo poder, por tudo aquilo que Ele já te deu. e Deus vai entrar com providência sobre a tua vida, e você vai sair daqui nesta noite abençoado. Creia no milagre de Deus como aquela mulher, creia no milagre de Deus como aquele homem, creia no milagre que já está acontecendo na tua casa, creia no milagre do Senhor, creia no milagre dos céus que vai acontecer sobre a tua vida. Querido Deus, como profeta seu nesta noite, eu oro, Senhor, e profetizo através desta palavra de gratidão na vida dos teus filhos, Senhor, em que os teus servos sairão daqui, Senhor, restaurados, Senhor, e aqueles problemas que eles estão enfrentando, Senhor Deus, para a glória do teu nome, Senhor, eles já estão agradecendo, Senhor Deus, pelo milagre. E eu creio, Senhor Deus, que o milagre já aconteceu. Eu creio que no milagre, Senhor Deus, que veio de ti, Senhor, é profundo, é glorioso, Senhor Deus, é majestoso. Ó, Senhor Deus, no nome de Jesus, assim como entraste com providência na vida, Senhor Deus, daquele homem, Senhor, que tinha um filho endemoniado, daquela mulher que tinha uma filha possessa de demônio, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, assim como eles chegaram diante da sua presença agradecendo para a glória do teu nome, Senhor, vem restaurar, vem derramar da sua glória, vem envolver na tua presença, vem encher com a tua unção, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor Deus, eu profetizo a bênção no lar, Senhor Deus, do teu servo, eu profetizo a bênção no lar da tua serva, eu declaro a tua vitória, eu declaro o teu poder, eu declaro a tua unção, eu declaro as obras do inferno, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor Deus, prostra por terra, para que a tua igreja possa voltar a glorificar o teu nome, a te bendizer, a te adorar, a te exaltar. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Vai enchendo os corações, vai renovando os propósitos nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Deus é fiel nesta noite. Levante a tua mão e creia no milagre de Deus. Creia na restauração do Senhor. Oh. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. Receba o milagre de Deus. Receba o milagre de Deus na sua vida. Receba o toque do Espírito do Senhor Deus. Levanta a mão ao céu e adora Jesus. Adora Jesus. Terei achado de ti. Tua sorte mudarei. Aleluia. Achega-te a mim. Aleluia. E eu também me achegarei. Te tomarei em meu colo. Em Jesus, tua veste mudarei. Aleluia. Filho amado, vai recebendo o milagre de Deus. Vai recebendo o milagre de Deus. Receba o toque do Espírito de Deus na sua vida. Tu és meu filho amado. Pelos olhos da fé, vejo o milagre de Deus acontecendo na sua vida. Filho amado. Agradeça a Deus por aquilo que Deus lhe fez já, por aquilo que Deus já realizou em sua vida. Abrace alguém que está próximo de você e glorifique a Deus com ele. Abrace alguém que estiver próximo de você e glorifique a Deus com ele. Aleluia. A vitória, pelo sangue. Diga para a pessoa que está ao seu lado, a vitória é tua, meu irmão, pelo sangue de Jesus. Aplaude ao Senhor. Que maravilha. Volta para o seu lugar adorando a Deus. Vitória é tua, querido, pelo sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida. Aleluia. Queremos louvar a Deus pela vida de todos quantos vieram neste culto da vitória.